Não quero te ver você cair, meu irmão. Quero ver você na igreja em comunhão. Não quero te ver você cair, meu irmão. Quero ver você na igreja em comunhão. O crente que se desvia perde logo a comunhão. Não aparece nos cultos, é triste a situação. Se torna um filho pródigo e deixa a casa do pai. É coisa que dói na gente, é ver um crente quando cai. Não quero te ver você caindo, meu irmão. Quero ver você na igreja em comunhão. Não quero te ver você caindo, meu irmão. Quero ver você na igreja em comunhão. O crente quando ele cai, não devemos murmurar. A igreja sente saudade, por isso deve orar. Se esse crente caiu, foi por meio de tentação. A igreja deve orar a favor daquele irmão. Não quero te ver você caído, meu irmão. Quero ver você na igreja em comunhão. Não quero te ver você caído, meu irmão. Quero ver você na igreja em comunhão. A igreja tem muita força quando está em oração. Ora pelos desviados, logo tem a solução. Os irmãos orem com fé e não deixem de orar. Depois vão ter o prazer de ver aquele irmão voltar. Não quero te ver você cair, meu irmão. Quero ver você na igreja em comunhão. Não quero te ver você cair, meu irmão. Quero ver você na igreja em comunhão. Não quero te ver você caído, meu irmão. Quero ver você na igreja em comunhão. Não quero te ver você caído, meu irmão. Quero ver você.